Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Obrigado, meu Deus. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Não vai te apaixonar. Você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e faço. Quem sabe canta, quem sabe canta. Feliz. Se você toma! Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, tem que ter pelo menos um litro de açaí na tua geladeira. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Se não tiver, que você também sente o amor que eu sinto em mim. Nada resolvido. O orgulho talvez adiou por um mês seu. Eu não mexo com meu açaí aí. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu Se você me quiser comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, vai mexer na panela de cachorro. E farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Alô, Margarina. E vá pra cima! Alô, menina! Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato. Que tu quer? Que tu quer? Por favor, eu quero. Me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Consegue, minha velhinha? Me carrega em teu parceiro Lepe. Neném me bota. Cadê o Lepe? Não veio hoje, não? Me virando avesso. É que esse Lepe tá muito folgado. Virando avesso. Me falaram que o Lepe foi pra Salina. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo. Bora, Madruga, cheiro! E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, quero juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Rebelde. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, eu só deixo nós. E eu? Me vira do avesso. Me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Vem com a amiga linda, vem com a gente. Me prende, me alô, Aline! Me escraviza o corpo inteiro. Olha o André dos meninos da cena ali. Última pelada da gente. Apaga esse fogo. É lá no Carvalho. Alô, Danusa! Alô, Bar Divino! Alô, Flaviana! Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. E vai pra cima, e vai pra cima, e vai pra cima, e vai pra cima. Repetindo, Olivia. One, two, three, vai. Vinha comitiva do Pequeno Gostoso. Alô, Lucila da Terra Firme. Lá da Gleice. DJ Benilson. De repente uma luz acende. Tá pra cima. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Robson e toda a galera do Brasil, céu! Ela me deixou. Galera do comércio com a gente, valeu! Alô, Betinho! Eu já não sei se eu vou, se eu fico. DJ Rebelde. Eu vou telefonar. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Deixa eu agradecer também a toda a comitiva aí da carreta Jardim Saúde, hoje da cobertura. Aqui do Baldeiro Belo Horizonte, obrigado a vocês. A galera da Jade Saúde. E por sinal, tá bem afinado, hein? Tá só na qualidade. Bora! O meu coração já não aguenta. E o teu coração? Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma menos noite. Uma noite. Menos uma noite. Oh, oh, oh, oh, oh. Menos uma noite. É uma noite ao menos para a gente. Mais uma noite ao menos. Há quanto tempo, Rebelde, você já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco, meu. Coisa de louco. Me acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e no Glamour. Bora Rasga Dinheiro! Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Equipe Os Pega Fuga da Saudade dos Jurunas. Humildade e simplicidade sempre. Toda essa gente parece você. Os nossos Pega Fugas. Valeu, Robson! No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Galera, quem for comprar cerveja aí no bar, gente? Leve o seu balde, gente, que acabou o balde, né? Você não sai da minha cabeça. Leva o seu balde, leva o seu cooler. E enche. Coisa de louco. DJ Rebelde. Cabeça. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. O seu beijo. Pequeno gostoso. Vou pequeno no tamanho, mas gostoso na qualidade. É a Leca Fanásica mandando avisar. É a fã número um do pequeno gostoso. Me leva pro seu colo. Alô, Necona! Pode me ninar.

aí, Lala. Ô, Lala. Amiga Raíssa, a Luciana, a Ciene, o Thiago, a Iluane, a Eviane, a Evelyn e a Regiane, dona família GD. É, junto da garretinha Jato e Saúde, curtindo hoje. Meu parceiro Rafinha Divulgações, registrando tudo. Brasilzinho! Já a gente vai fazer muita onda aqui. Quero ver! Tá o imperador e a imperatriz. Também tá o descendente do imperador. É o príncipe do merengue, tá na área. Silvinho, esse cara é tradição, meu irmão. Não pode ficar de fora de nada, meu irmão. Os passos. Tu é doido. Meu amiga Gabi, toda a galera do Baduigo. Lá da Racional, com a gente, obrigado. Imperador Rosano e a Imperatriz Aval. Bora, Tati Rabetão. Bora, Rosano, bora, Rosano, bora, bora, bora. Uma soprada agora. Vai! A mim me gusta Francisca por tu modo de bailar y la forma de apretar es la que me mortifica. Y lo mejor de Francisca es la forma de tongonear, pero el modo de apretar es de que te mortifica. Amiga Mônica, Mônica Neves, proprietária de uma das melhores casas de show em Belém do Pará, Casa da Seresta. Alô, Mônica! É, Silvio, quem sabe faz ao vivo. Bailame muito, Francisca, apreta aí, libera. Bora, Rodrigo! Como eu não sei, eu fico só olhando, né? Vê se eu aprendo alguma coisa, né? Vai pra cima, vai! Já, já! DJ Silvinho e Rebelde junto! Bailame muito, mira, Consuelo. Báilame mucho, Francisca. Aprieta y libera. Como lo bailo, Francisca. Hasta por la madrugada. Como lo bailo, Francisca. Hasta por la madrugada. Ostara. Bora, Imperador Rosano. Olha só, batizar Silvinho. A dupla do arrastão, Silvinho e Rebelde. Já te dije a tu madre que te deje a bailar e se note. Vai! Aí dale um palo. Dale um palo. DJ Rebelde. Dale un palo, que ella cae. Un palito, que ella cae. Dale un palo, que ella cae. Un palito, que ella cae. Sobre salve, grande amigo Leandro Anjos. Está curtindo via Zap Zap. Valeu, Leandro. Abração no Rebelde. Tamo junto. Alô, Nelsinho. Alô, no glamour. Que se muera. Dale un palo. Que se muera. Dale un palo. Que se muera. Un palito. Que se muera. Dale un palo. É o Léo Remista. Que se muera. Dale un palo. Que se muera. Un palito. Que se muera. Léo Torremo, o assanhado da Rasga Dinheiro, já está aqui. Na época, quando era solteiro. Quase me leva uma remada. Fala, Rodrigo! A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. Olha, gente, após essa música aqui, a gente vai mandar uma pausa. Rapidinho pra gente fazer homenagens aos aniversariantes e dando beijos. Um, dois, três. Boa tarde a todos que se fazem presente nesse recinto. Sejam todos bem-vindos. Você que está pela primeira vez e vocês que já vieram, sejam bem-vindos novamente em um dos melhores balneários ecológicos do estado do Pará. Alô, produção! Balneário Belo Horizonte. A foto. Sempre na organização do senhor Alfredo Pai. Que fez muitos dias felizes no seu balneário, que infelizmente nessa pandemia se foi. É verdade, mas nessa pandemia a gente perdeu muitos amigos, entes queridos, pessoas que estiveram ao nosso lado e que não estão mais. Estão nos braços de Abraão, ao paraíso, ao lado de Deus. Nesse exato momento, eu quero aqui que vocês coloquem as mãos para os céus, para que a gente possa celebrar a vida, a paz, a saúde e o amor de Deus, porque é Deus que nos permitiu que a gente estivesse hoje aqui. Vamos homenagear o seu Alfredo, pai, pai do Alfredo Júnior, o idealizador de tudo isso, o propulsor de toda essa alegria, de todo esse paraíso. Eu tive a oportunidade de ser amigo do seu Alfredo. Tenho certeza absoluta que hoje ele está ao lado do Pai. Está olhando lá do céu e a nossa diversão aqui hoje no Balneário Belo Horizonte. E eu tenho certeza absoluta que ele está muito feliz lá onde ele está em ver hoje vocês todos se divertindo no ambiente em que ele idealizou. Parabéns, seu Alfredo, aonde você estiver, receba o meu grande carinho e o meu grande abraço de amizade. Parabéns, Alfredo Júnior, pelo trabalho que você fez para receber todas essas pessoas que hoje vieram prestigiar esse evento que já é tradição. Parabéns à família BH, ao João, ao meu grande amigo Bobcat, ao meu grande amigo Alfredo Júnior, a todos os funcionários, a todos aqueles que fazem a família BH. Uma salva de palmas aí para a família Belo Horizonte, meu irmão. E só para quem acredita em Deus, uma salva de palmas bem forte também, minha gente. Bora para cima, maestro. Que maravilha. Que emoção, cara. Queremos parabenizar o seu filho Alfredo Júnior, mais conhecido como Alfredinho. Ter forças e Deus no coração e seguir esse legado no Balneário Belo Horizonte, no coração de Barcarena. Mais um ano de tradição. Esse ano, totalmente diferente de todos os anos, com sua aparelhagem Cachaça Light e seus DJs, Alfredo Júnior, Jonathan e Renatinho Mix. Obrigado, meu Deus! Essas duas potências da saudade no estado do Pará. Essas duas potências aqui no lado. Esses dois feios, né? Representando Barcarena, ele, DJ Silvinho Vinil. Uma salva de palmas, DJ Silvinho, gente! Obrigado, meus amigos. Vocês moram no meu coração. Na verdade, eu sou da Terra Firme. Quem é da Terra Firme aí, dá um grito. Eu saí da Terra Firme com 15 anos. Rodei o Pará. Hoje moro em Barcarena há 15 anos. E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou da Terra Firme e sou de Barcarena também. Quem é de Barcarena e da Terra Firme aí, meu irmão? Graças ao meu trabalho humilde que eu levo, Belém, a gente vai levando. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Obrigado, Silvinho. Obrigado, Barcarena. Quem acredita no Papai do Céu, joga a mãozinha pra cima pro Rebelde aí. E dê uma salva de palmas pra ele, que ele merece. Obrigado, meu Deus, por tudo! Obrigado, meu Queremos Deus! Queremos agradecer todos os piqueniques, todos os fã-clubes, todas as equipes presentes. Vocês também fazem parte deste sucesso, desta festa. Desta festa. Então vamos aproveitar. Porque a festa vai começar. Vai começar! Alô, DJ Silvinho Vinil. Oi! Silvinho. Alô, maestro DJ Rebelde. Vamos aqui, Silvinho! Na contagem. Na contagem. Na contagem! Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. É agora. Vigila, maestro! É agora que vai começar, Silvio! E o pensamento, meu irmão? Meu pensamento longe vai. Nessa lágrima que cai, já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. Silvinho, deixa eu abraçar com muito carinho. É saudade. Toda a galera lá da sede do Limeira com a gente. Avisando que sábado tem Rebelde lá na sede do Limeira. É saudade. Tá todo mundo esperando, tá todo mundo na expectativa. Amor. Sábado, Rebelde na sede do Limeira. É saudade de você. Alô, Padrão Axero. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você... você tão longe está. E aí, Gilminho? É saudade de você, amor. É saudade de você. Sentimento especial. Saudade. Às vezes é bom. Saudade. E às vezes é ruim, meu irmão. Amor. Para, Sheldon. É saudade de você. Minha amiga Amélia. Bora, Luana! Você e aí, sigo! Galera do Retrô com a gente, Brasil! Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Meu parceiro Pirulito já na área! Bora, Pirulito! De saudade de você, saudade. De saudade. Deixa eu abraçar aqui as princesas. Amélia, meu irmão. De saudade. A Ellen também. Leca Fanática. Amor. Abraço pra vocês aí. De saudade de você. Você vai me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai, Maestro, quero abraçar toda a família jurunense. Vai chorar primeiro. Reduto seu lá, né? Minha grande amiga Santana, lá da Toca da Santana. Alô, nega! Você vai sentir falta do meu braço. Abraço pra vocês aí. Pra matar toda a galera do Jurunas. Um abraço! Depois de tanto me amar. Vai, você vai. Grande amigo Dedeco. E a sombra da dama. Lá do burrinho da saudade. Olha, Dedeco. Rafael Robavó. Meu amor. E aí, Conce? Vai. Hoje estamos ao vivaço. Eu e o maestro. Aqui no BH, meu irmão. Deixa eu abraçar minha grande amiga Andréia e também o Sola RR Multimarcas. É a loja que veste o DJ Silvinho. RR Multimarcas, meu irmão. Você vai abraçar seu RR Multimarcas de Barcarena. Organização Amigo Sola. Se arrepender. As irmãs Hurtadas, as Amília, a Cássia e a Juliana estão surtando por aí. Depois de tanto me lá da Jadizal. Valeu! Você vai ver de frente a saudade. Bora, Imperador! E saber que na verdade sou DJ Rebelde! Meu amor! Divino, meu filho. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco, tu é doido. De amor para mim. Já tô doidão. Vocês vão. As milionárias da saudade com a gente aí. Sem o grande amigo japonês. Com a sagrada dos Jurunas. José Manepomuceno. É, me humilhava. Flaviana. Só pra ver toda a gente. Aline. Falar. Estou com raiva de mim. Patrão Rigo e o Zezinho. E já sei. Lá na César com a gente, valeu. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva. E aí, Pirulito? Fico com raiva. Minha grande amiga Darlene Favelinha já fazendo a cena ao lado do Rony. Valério Quinho. Márcio dos Correios. Fico com raiva de mim. Nossa grande amiga Nete, esposa do Rose do Pop, tá aqui com a gente, mas um abraço pra ela. Minha prima Nete Marques. Alô, Nete! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. E Pantarinha! Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Ah, Rebelde, deixa eu abraçar meu parceiro Nelsinho e a minha grande amiga Lu Glamour. A Geandra, o Betinho, toda a família Rasga Dinheiro aqui comigo. Valeu mesmo! Rasga Dinheiro resolveu em cima da hora, meu irmão, mas veio. Estou com raiva. Amigo Léo e o Chibé Chibé. O que vou fazer? Vamos, Gê! Não quero mais ver você. Família Toca da Santana! Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Todo mundo falava, eu não queria entender. Te faz de doido. Que você não me amava, acreditava em você. Braquinho! Eu lhe entreguei minha vida. Minha grande amiga Suzy Gouveia. Eu lhe dei sem saber. Aqui comigo. Que todo amor que eu tenho não tem. Rosana, amor. Rio Saudade. Não tem valor. Alô, Jaque Paixão. Alô, Bruno. Agora eu sei a verdade. O que você quer? Que abraço, meu parceiro Tio Pé. Ao lado aí das suas vozes. Grande parceiro de longas datas. Tio Pé. Equipe Cavalo Branco. Cuidado, amor acontece. Não manda pisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Ali, Rebelde, abraçando também o Carlinho, lá da oficina do Carlinho. E a Shirley, se não com a gente aí, ó. Olha que amanhã tem Otero, meu irmão. A dupla do Arrastão amanhã no Maresia. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Rodrigo! Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não quer. Equipe Favelinha, já estão aqui. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Barcarena. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Marcelo Grilo e Edivaldo. A galera lá da Arapari. Meu bem, agora sei que não vou mais. Obrigado, Imperatriz. Ficar sofrendo. O tempo fez você mudar. A favelinha no telão aí, Rebelde. E até deixar de me amar. Equipe Favelinha, já estão aqui. Vou procurar. Deixa eu abraçar meu parceiro Piroca. Piroca, o rei do camarão em Barcarena. Tá comigo, meu irmão. Camarão do Graúdo é com ele. Alô, Piroca. Providencia aí, camarão graúdo pro maestro. Adoro um camarão com açaí do grosso, meu irmão. Dino Céu tá com a gente também. Um abraço. Alô, baleia! Não posso mais ficar a esperar. Deixa eu abraçar minha grande amiga Silviane. Alô, Silviane! Meu Hélio Jorge! Coração! Tão com a gente, olha aí, mas que não dá mais! Essa gente bonita hoje aqui com a gente, meu irmão! Lega, Vaná! De caladrona! O tempo fez você mudar. Deixa eu abraçar a Cabo de Garido, a galera do Cachaça Som lá de Outeiro. Um abração de toda a equipe Cachaça lá de Jaguinho de Barcarena. Cleito dos likes e a Ju Estrela. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. De fadas, Fabrício e a Valéria, 100% chope aí, sozinho sem nada. E o Silvinho também sem dinheiro. Isso, meu irmão. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Obrigado, meu patrão Sola, patrão Andréia. Obrigado pelo presente, hein? Como ele foi viver? Será que vai dar em mim? Rebelde, que festa é essa, meu irmão? Você, princesa. O rock do ano, hein? Você com nobreza. E aí, Buiu? Diga, meu benzinho. Já chega, Silvinho! Se você me amaria, e com todo carinho, Silvinho casaria. Com a lenha. De novo! Bora, japonês! E aí, Robinson, não consegui me pegar fuga! Se tu soubesse que quase ela me deixa esperando no altar, rebelde. Tem o vestido que rasgou na hora. Se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Casal Nélio e Lina! Beijo, meus amores. O casal aí, Nélio e Lina. E com todo carinho. Saudade! Comigo casaria. Vem de lá, maestro! Meu irmão! Vem tirar o chapéu pro rebelde. É muito craque, meu irmão. Segura. Esqueceu que um dia. Olha, Silvinho, amanhã é segunda-feira, é aniversário do Rio do Saudade 5.4. Ele falou que ele vai invadir o Monteiro amanhã. Meu pai amar. Amanhã mais um arrastão, hein, Silvinho? Arrastão e Monteiro, hein? Maresia ou Ponte? Silvinho e Rebelde, meu irmão. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não... Equipe Cavalo Branco já confirmando. Ser tão leviana. Hoje e amanhã, né? Se... Já vão ficar pra lá, né? Ser tão leviana. Todo mundo dormindo no ar-condicionado. No carro do Tio Pé, né? Leviana. você é leviana. Silas da TF, tá comigo, meu irmão. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que... É 45 ou é 54, mano? Será que não... Será que é deixar o Rio do Mais Novo? Isso, inverte isso aí. Será que não se acalma? Cadê minhas princesas aí? Dá-lhe princesa! O que será que vem agora, maestro? Saudade Macarena, Silvinho! Aí eu bebo. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. Agora nessa música até esqueci que eu tinha parado de beber. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu... Alô, Pirulito. Nunca vi. Alô, Zequinha. E quando alguém... Ô, patrão Zequinha, pro Volte. Seu nome... Alô, Coca. Respondeu. Só disse que tinha... Toda a família Zequinha da TF, meu irmão. Nome do amor de calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Alô, Rodrigo! DJ Benilson, meu irmão! Toca torta! Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. Silvinho, deixa eu abraçar com muito carinho o proprietário da carreta Jade Saúde. Meu grande amigo Flávio, por sinal. Pensa numa carreta de qualidade, hein? Parabéns, Flávio! Eu já mando avisar que tá chegando o aniversário dele. Com a carreta Jade Saúde. E o som do pancadão. DJ Assayag. E Anderson Considerado. Lá no terreiro do Tigre. Alô, Flávio! E começou a chorar ao ver o menino passar. Meu parceiro Jorge Janária. Balde de ouro de Barcarena Janária, meu irmão. Maestro, o que é que vem aí? Posso apertar mais uma aqui? Já já você entra em cena aí. Vai metendo ficha aí. Eu acho que... De Belém, Silvinho! Numa noite fria, soluçando, te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caiu. Olha o coração, Gonçalo. Quando os meus lábios beijaram os teus. E essa noite? Essa noite guardei. Eita, Alfredo Pai! Como a noite. Se você estivesse aqui, hein? Da vida, guardo ainda grato. Alô, Michele! A nossa triste, cruel despedida. Escobar! Alô, Antônio! Longos anos passaram. Antônio Favelinha! Ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu tinha. DJ Benilson, meu primo, DJ Benilson Marques. O homem que comanda mentira, a casa de show Birinais, a maior casa de show de Belém do Pará, que tem que tirar o chapéu, meu irmão. Funcionando de segunda a segunda, todo dia seu fiel público. Chorando por ti. E já avisando que nessa quarta-feira da saudade, como tem o DJ Gustavo outra, lá no Beer Night. E na outra quarta-feira. Ah, eu vou voltar de volta ao meu aconchego. No Beer Night. Revendo as maritrizes, né? Quantos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. E na outra tem Silvinho. Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu... Fechou a agenda, meu irmão. Foi mentira o que te disseram. Fala, meu DJ. Outra mulher jamais perdi. DJ Johnny. Como posso viver para outra se estou sofrendo e chorando por ti? Sabe, Denis, sabe aí, Denis. Como posso viver para outra se estou sofrendo e chorando por ti? DJ Denis com a gente. E alguém vai dar um ar da sua graça aqui no Balneário Belo Horizonte. Igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. E aí, meu irmão? Meus lindos sonhos de amor. Balneário Belo Horizonte. Rebelde Silvinho representando. Quero abraçar com muito carinho. Meu parceiro Paquetá, homem da distribuidora do São Felipe, tá na área. Coração. Meu primo Jefferson Pabre. Prima Drama Suane. Galera de Belém chegando com a gente. Meu parceiro Mosco, o homem do lanche, tá na área também. Ora! Tio Rido e a Tia Rai. Galera da Saudade, Silvinho. Silvio do Porco tá na área também. Um abraço e um carinho. Vamos lá! Obrigado, Rebelde. Bora, Silvinho, vem pra cima. Obrigado, DJ. Fica à vontade aí, maninho. Afinal de contas, hoje o rock é nosso. Mas vamos fazer assim, Rebelde. Vamos deixar tocar umas três músicas aí. Sem falar, sem mandar abraço, que é pra galera curtir. Quero ver agora, só se for agora. Fazer igual classe A. Duvido que alguém também te dá. DJ Lucas Light, valeu. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. DJ Rebelde! Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Aí, Alfredo Júnior, pra homenagear o seu pai. Vai. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. Equipe Os Pega Fuga da Saudade do Jurunas. É quando se machucar, e então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Chama meu primo aqui, o DJ Benilson. Não, Benilson, não chega, Benilson. Chama, chama, meu amigo Júnior Lima, o homem que organiza tudo lá na galeria portuense. Está aqui com a gente. Abração carinhoso do Silvinho do Rebelde Júnior Lima. Valeu! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. Alô, Benilson! Filho, você não se iluda. Alô, meu primo, satisfação imensa. A gente poder estar aqui participando dessa festa maravilhosa. Fome na vida. Aqui no Belo Horizonte. Também cai. Eu tenho muito prazer de estar tocando ao seu lado. Tocando não, fazendo uma participação. Ao lado desse preto aqui, ó. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu quero convidar a galera que quarta-feira tem DJ Gustavo. O jovem da saudade lá no Berinais. E a volta do Velha Guarda de Gerto. Então você na próxima quarta-feira. E na outra quarta-feira já é o Silvinho. Beleza? Meu amigo Rio dos Velha Guarda, minha madrinha Dona Rai, parabéns a você, viu? Minha madrinha Dona Cleice, beijo no seu coração. Alô Silas, alô Val, parabéns. Poderia deixar de vir aqui parabenizar você, viu? Alô Bombom, meus amantes da saudade, alô Leca. Sempre. Até quando se machuca. Tá chegando o pequeno gostoso, meu primo. Palavras que eu parar pra pensar. Deixa eu abraçar toda a galera do Cafezal. Sangue com a gente. E a partir de agora, fique com ele, DJ Silvinho.